A semana passada, o Clanildo Cruz apresentou uma produção aqui em São Paulo sobre a Operação Condor, que deu uma bela repercussão junto aos setores de direitos humanos. Clanildo, fala um pouquinho da sua empresa, do seu trabalho, para depois a gente entender um pouquinho a Operação Condor, como foi montada aí. Ok, Nacife. Primeiro, agradecer a oportunidade que você concede a mim, como pernambucano, que trabalha com audiovisual aqui no estado de Pernambuco, que tem tido uma produção muito efervescente. Eu tenho uma empresa de comunicação que é a Tempos Filmes, que é especializada em documentários sociopolíticos. Ao longo desses 10 anos, agora em novembro, nós vamos comemorar 10 anos de Tempos Comunicação e Tempos Filmes. Produzimos alguns documentários emblemáticos aqui no estado. O primeiro, creio, foi sobre a ditadura militar em Pernambuco. Em 2008, compôs o Festival de Cinema aqui em Recife, o Cine PE. Logo depois, fizemos um documento, um curta-metragem muito interessante. Eu creio que você lembra que na década de 80, o padre italiano Vito Mirakapiro, ele se recusou a celebrar uma missa aqui em Ribeirão, no momento da independência do país, porque ele disse que o país não era independente. E na época, o Severino Cavalcante, o Bill Cavalcante aqui em Pernambuco, ele era presidente da Assembleia Legislativa. Então, ele colocou que o padre Vito Mirakapiro, ele infringiu o Estatuto de Estrangeiro. E foi uma repulsão no STF enorme, inclusive teve uma votação. Eu não lembro a quantidade de ministros que tinham no STF, mas a maioria, todos votaram pela expulsão do padre Vito Mirakapiro. Pela E expulsão? ainda hoje, eles entram no país com visto de estrangeiro. Olha só. Ah, eu não Com lembrava dessa coisa. anistia, pós-redemocratização, o padre Vito só entra no país com visto de estrangeiro porque ele disse que o país não é independente. Que E coisa. realmente, a realidade da Zona da Mata, Canavieira, era profundamente degradante para quem trabalhava no corte da cana. Tá. A Operação Condor, como é que você começou a montar? Quais são as suas fontes iniciais de informação? Eu sou historiador de formação, tá? Trabalhando com comunicação aqui no estado de Pernambuco, dando assessoria política a alguns políticos, a algumas prefeituras locais. Depois, tem uma relação partidária, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Depois eu me afastei um pouco da militância partidária para cuidar da empresa. E daí a gente tem percorrido, trabalhado com audiovisual de forma mais intensa. Falando ainda mais sobre as nossas produções, assim, a gente produziu um documentário também sobre o Haiti, Haiti 12 de janeiro. Estivemos no Haiti no ano 2011, um ano pós-terremoto. Eu posso te dizer com sombra, sem dúvida alguma, que um ano depois do terremoto, a gente podia dizer que era um dia pós-terremoto. Porque de 95, de 100% dos escombros na cidade, só 5% tinha sido retirado do país, dos escombros. Havia ainda muitos corpos sobre os escombros, embaixo dos escombros. Depois disso, nós produzimos um outro que foi sobre os bastidores da Assembleia Nacional Constituinte, Boa. que foi também lançado em 2012. E para a nossa alegria, a OAB Nacional, reconhecendo o conjunto da obra, publicou o livro. Porque o documentário é 52 minutos, é uma média-metragem. A entrevista que fizemos com Lula, Nelson Jobim, Marco Maciel aqui, Mauro Benevides, Paulo Paim, o próprio Fernando Henrique Cardoso. Depois eu tenho um fato curioso sobre o Fernando Henrique Cardoso. Depois você me pergunta. Mas não tem problema de falar que foi sobre a pergunta da anistia. Ah, tá. Depois eu te conto. A OAB, reconhecendo a importância da obra, ela publicou o livro, tá? E foi um momento complexo para mim. A OAB reconhecendo a importância do documentário e publicando o livro. Porque quando foi ter o lançamento aqui em Recife, Pernambuco, eu fiz questão que não houvesse nenhuma solenidade. Porque o posicionamento da OAB foi de apoiar o processo de impeachment. E como historiador que compreende a nossa história política, eu não ia me calar se no processo de solenidade do lançamento do meu livro, embora com a chancela da OAB, houvesse uma fala falando do processo. Eu ia falar, ia dizer minha opinião, agradecer a publicação do livro, mas ia dizer que eu discordo do posicionamento da OAB. Inclusive se igualando ao posicionamento da OAB de 64. E Foi só assim também. depois de um tempo depois a OAB reviu a sua posição. O próprio Supremo, em 64, não defendeu nenhum dos seus membros cassados, né? Justamente, assim. Coisa brava. Quando foi fantástico? Quando? Volta na tua pergunta, como começou quando? Depois que a gente trabalhou o documentário da Constituinte, a comissão, a gente que trabalha com projetos culturais, tem vários projetos na mente. E você vai guardando. Aí, quando se instalou a Comissão Nacional da Verdade, eu já pensava trabalhar com. Eu disse, então, o momento é agora. Então, preparei o projeto, bem fundamentado. A Petrobras já tinha patrocinado o documentário da Constituinte. Não tive dificuldade alguma de conseguir o patrocínio da Petrobras nesse projeto, um projeto bem maior, bem mais amplo. Fez com que a gente viajasse todos os países da América Latina, descortinando o que foi a Operação Condor. E as informações iniciais que você recolheu para montar o roteiro, quais foram as fontes? Olha, as fontes. Primeiramente, eu fiz um trabalho de pesquisa do que já tinha sido publicado sobre a Operação Condor. Inclusive, nós não abordamos o caso do sequestro dos uruguaios, Tá. lá em Porto Alegre, porque já tinha sido bastante dissecado, muitas informações. O Luiz Cláudio, né, fez um bom trabalho. Luiz Cláudio, sim, cheguei a conversar com o Luiz Cláudio, uma pessoa que nos ajudou bastante no levantamento das informações primárias e secundárias foi o Jair Crisca, que é do movimento Justiça e Direitos Humanos lá de Porto Alegre. Com ele nós conseguimos chegar aos principais personagens e vítimas. Lógico que um nome declina outro nome, como você sabe. Um nome vai declinando outro nome, e conseguimos construir uma grande. Um grande tecido dos principais personagens. E não foi fácil. Foi 1 ano e meio de trabalho. Agora, os documentos oficiais em todos os países continuam sob sigilo? Não, não. Olha, Não. creio que na Argentina há um processo muito mais de abertura do que nos outros países. É tanto que agora se concluiu o juízo Collor. O juízo Collor. Inclusive com condenando, e já tinha alguns militares, alguns civis, foram condenados, estavam presos, e agora foram ratificados vários. Agora, com esse clima todo agora na Argentina, com esse governo do Macri, muita coisa ele está querendo retroceder, que é um absurdo. Os movimentos de direitos humanos em Buenos Aires, eu tenho tido conversa, diálogos com alguns, e eles estão lutando para que não haja nenhum retrocesso na questão dos direitos humanos e na efetividade da pena de quem agiu criminalmente no estado lá de Buenos Aires. O O Clarito, Chile, pois não. o caso do Chile, eu creio que de todos os casos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, o Brasil é um caso mais sujeito. O Brasil até hoje, os agentes do estado que agiram criminalmente, eles não foram punidos no Brasil. O coronel Ustra, que eu cheguei a entrevistar antes da Comissão Nacional da Verdade, só teve uma sentença, que foi há 1 ano e meio atrás, a Justiça de São Paulo o reconheceu como torturador, mas foi um reconhecimento civil, não de punibilidade a ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso, a Eugênia Gonzaga, ela entrou aqui no WhatsApp. Você se incomodaria se eu colocasse ela para a gente conversar tudo junto aqui? Pode ser, sim. Minutinho só, deixa eu falar com ela aqui. Tchau, professor. Você começou a comentar o negócio do Fernando Henrique lá quando você falou em anistia? Ah, rapaz, porque nós estamos concluindo o documentário agora, assim. Estamos já na parte de finalização. Depois eu vou passar para ti em primeira mão, tá? Quando estiver pronto, passo para ti. que é sobre anistia e olhares. O título do documentário é Olha essa anistia. A gente está ouvindo os dois, não só quem lutou pela redemocratização, e para que a anistia realmente fosse ampla, geralmente estrita, e houvesse punibilidade aos agentes que agiram criminalmente, como também os próprios agentes do Estado. Quando estava na Comissão da Verdade, eu liguei lá para o clube militar. Tu lembras que o clube militar de Brasília e resto dizendo que era uma comissão da minha verdade? Essa comissão não vai durar muita coisa, é uma comissão sem credibilidade, porque só tem pessoas do outro lado, queria estar nos ouvindo também. Aí eu fui a Brasília. Liguei para o clube militar, falei com o coronel Silva, me identifiquei e tal, trabalhando com audiovisual, falei que queria ouvir o outro lado, e no primeiro momento, parabenizou, eu fiquei calado. Marquei primeira vez que ia ter um contato com pessoa. Com aquele receio todo, com muito dedo também eu fui. Aí eu te falo, eu disse, vou marcar no local que eu conheço. Eu vou marcar no bar do Piauí, não sei se tu conhece lá em Brasília. Aí marquei lá, aí cheguei, partamos de 5 horas. Eu cheguei de 4h50, aí liguei pro coronel, disse, eu estou vendo você. Aí, não se preocupe, eu vou até onde você está. Eu estava vendo isso. Confesso, eu estava tenso. Aí ele sentou e disse, eu estava tão tenso que vou chamar o coronel para tomar uma cerveja. Mas não é nem para ele tomar, era para eu tomar e para distensionar a conversa. Aí ele disse que gostou de quem e tal, ligou para outro coronel, e na conversa com outro coronel falou logo assim, olha, eu estou com um Claudio, um jovem rapaz, preocupado em descobrir a verdade dos dois lados. Ele está querendo nos ouvir. Agora que sabe, né, coronel Brito? Na transparência, né? Porra, tudo bem. Aí marcou um mês depois eu fui. Eu pensei que só ia ouvir um coronel, o coronel Chagas Pai. Aí cheguei um mês, não, chegamos. Eu não tenho obrigação de conhecer as patentes do coronelado. Aí tinha um tago lá no Elegância, nada. Eu tava chamando os outros coronelas. Era um coronel. Quando chegou lá, eu disse. Boa tarde, coronel. Ele disse, coronel não, general. Opa! Aí eu disse, né, filho, eu só tô dando fora aqui, vou chamar todo mundo de general. Pesquisa. Lógico que a gente sabe a imagem do Usta, né? Conhece ele, pesquisa, sabe quem é. Quando ele chegou, eu não me dei conta que era o Usta. Veio o Usta? Como eu tinha chamado o Usta? Quando eu me dei conta, o Usta chegou, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eu fui bem recebido. Na parte de trás da casa, na sacada, na área de churrasco, colocaram uns comestecs, uísque e tal. E, rapaz, o negócio ali tá bom. Nunca fui tão recebido assim. Aí perguntam, quer beber? Eu disse, não, cara, não quero beber, não. No final eu bebo alguma coisa. Vai lá, tem alguma coisa lá de menina. Eita, pegou depois dentro do Usta? Peguei. Aí foi engraçado. Como eu tinha dado uma fora, chamando o general do coronel, eu disse, vou chamar agora todo mundo de general. Quando o Ustra passa, eu digo, boa tarde, general. Aí, general não, coronel. Eu falo, general e coronel. Aí a outra pessoa disse, coronel Ustra. Aí eu treinei nas barras, porque eu não estava preparado para entrevistar o Ustra. E foi justamente 3 meses antes do depoimento dele lá na Comissão da Verdade, que estava o Natalino e tal, que disse que ele foi torturador, torturou. E a Comissão da Verdade estava tentando entrar essa USA. E ele estava frente a frente comigo. Não foi fácil, porque eu não estava preparado para entrevistar a USA. Aí eu pensei, até que eu vou perguntar. Aí eu disse para ele, a pergunta foi assim, vou perguntar sobre a revisão da lei da anistia, porque isso toca literalmente nele. Eu disse, coronel Russo, gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre a revisão da lei da anistia. Aí ele, uma coisa aconteceu, ele foi o último a ser entrevistado, como tinha bebida, ele estava bebendo isso. Então ficou bem mais à vontade para falar muita coisa, né? Soltou o verbo, a metralhadora dele. Ele disse o seguinte: antes de falar sobre a revisão da lei da anistia, quero te dizer que eu comandei o DOI-COD. Isso é 30-74. Aí falou. Falou o que ele não falou para a Comissão Nacional da Verdade. Aquela sessão lá, aquela audiência pública, foi uma audiência tumultuada, ele não falou nada. O arquivo que eu tenho do Ustra, isso foi 40 minutos que o Ustra falou. Olha só! Tá inédito. Eu vou passar para você. Quando terminar, me comprometo contigo para passar esse material em primeira mão para você. E quanto tempo você vai... Tá... Oi? E quanto tempo que você acha que vai terminar esse material? Não, termina agora em agosto. Termina agora em agosto. E quero justamente terminar para a gente fazer um lançamento aqui em Recife mesmo, sobre na data da... quando se relembra, se comemora a questão da anistia. 29 de agosto, não é isso? É, 29. E aí falou, você tem entrevistado a Crimeia, eu se entrevistei, o Fábio Conde Comparar, entrevistei, então ele falou muita coisa. Vou deixar para falar do conteúdo dele quando o filme estiver pronto. Tá. Mas vamos lá. Aí, voltando a Condor, né? É sobre essas fontes. O Jair Cris, que nos ajudou bastante, sabe? Então, foi uma pessoa... Vamos dizer que ele foi o nosso consultor. Tá. Você tem ali os principais casos que os jornais brasileiros noticiam sobre Condor e argentinos desaparecidos. O filme agora. Tá. Agora, a gente só não aborda a questão dos uruguais. Tá. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você fala ali das sucessivas mortes de lideranças aí da América Latina, loteria, tudo. Isso. Você conseguiu algum depoimento em outros países que desse alguma dica aí da articulação nesse sentido? De eliminar as lideranças? Sim. A entrevista com Meira, o Mário Meira Barqueiro, foi uma entrevista muito interessante. Primeiro pela figura dele. A figura dele é muito interessante. Emblemática, no caso, todo. Eu posso, como filme pronto, eu vou passar para ti a entrevista toda com ele. Tá. Aí você pode aproveitar e ver da melhor forma que trabalha. Tá. Ele fala muito claramente que havia essa intenção de eliminar essas grandes lideranças. Tá. Da questão do Jango, do JK e do Lacerda. Eu entrevistei o filho do Lacerda. Só tinha uma opinião do filho do Lacerda, eu não consegui um contraditório. A ex-esposa dele não quis falar. Aí eu não quis colocar só a opinião do filho. Aí deixei de lado. Como eu deixei do Jango dois lados, do JK também dois lados, aí terminei não colocando Lacerda. E o filho também sustenta a hipótese do atentado? Não, o filho Lacerda não. O filho, ele acredita que foi... poderia até ser, tá? Mas ele acredita que foi natural. Tá. Que ele acredita que havia realmente um plano, ideias de eliminar o JK, o Jango e o Lacerda também. Mas no caso do pai dele, não. Foi uma fatalidade. E ele deixa isso bastante claro. Eu posso até passar essa fala também dele para ti, porque eu já tenho. Legal. Viu? Você falou a esposa do Lacerda estava viva? Qual a dona? Não, a esposa do Lacerda não. Não quis falar com ela, não. É só com... tinha a amante do Lacerda que tentei falar, ela não quis falar. O filho falou. A amante ainda pensa que pode ter sido. Já o filho, acho que não. Eu até entendo a questão de conspiração e tal, mas ele acredita que Lacerda morreu por problema de saúde. Né? Tá certo. E esse novo projeto que você está tocando aí sobre a Europa, como é que é? É Diáspora, Todos os Sonhos do Mundo. É um projeto grande. Nós startamos ele, Nassif, no dia 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado. Passamos uma semana lá em Lisboa, fomos a... Com esse processo dos refugiados, vários países da Europa têm tentado dar alguma resposta. O governo português, tive até um encontro com o presidente lá, o Marcelo Ribeiro, tem tentado dar algumas respostas. Por questões econômicas. Para Portugal é interessante também que tenha uma mão de obra de refugiados para trabalhar. Eles criaram um comitê de acolhimento para refugiados. Então a gente foi no primeiro momento iniciar as primeiras conversas, conversar com alguns refugiados, ver como é que funciona esse processo de acolhimento lá em Portugal. Aí cortamos Portugal de norte a sul. Chegamos aí também a Sevilha, Mérida, tentamos conversar com alguns refugiados, aí não tivemos sucesso. Em Lisboa tivemos sucesso. E depois fomos para Marrocos ali, para Cadiz, ali o estreito de Gil Beltrá. Então, startamos o projeto. Não, o projeto está orçado 1.400.000. A gente investiu assim no primeiro momento recurso nosso da produtora, porque acreditamos que vamos conseguir captar recursos em função da trajetória nossa. Porque documentário é o seguinte: às vezes você prepara um projeto, como eu já preparei em outros momentos, o projeto só no papel, corre atrás. Eu estou tentando fazer justamente diferente. Estou iniciando o projeto com recurso próprio para que as fontes de financiamento, a ONU e outros órgãos que têm interesse vejam que a gente já deu uma contrapartida, para que possa, em função disso, nos apoiar. Tá, joia. Leotino, vamos fazer o seguinte: se você puder depois mandar o que você puder mandar de imagens, aí você manda para Lília, tá? Lilian, mano. A gravação aqui, a hora que entrou na parte da anistia, ela ficou ruim, ficou com interferência. Certo. A primeira parte foi, não deu Perfeito. interferência, essa segunda, quando. Mas foi justamente na metade da anistia lá, então eu vou ver com o Certo. pessoal para tentar Certo. ver o que salva lá. Mas como dá para entender a voz, pelo menos a transcrição a gente tira lá. Pronto, eu mando para ti o que eu tiver de anistia de conteúdo, eu mando para você. Tá, tendo outras coisas, avisa a gente aí, tá bom? Tá bom, Nassif, obrigado aí. É um prazer estar conversando contigo. Agradeço. Tua trajetória nos motiva. Ah, brigadinho, Michel. A trajetória nos motiva. Leio sempre teus artigos, tuas análises, uma análise séria. E é isso que a gente está precisando, sabe, Nassif? Quando você entrou lá, eu fiquei muito feliz. Ah, Muito eu gostei feliz muito mesmo. Eu do. não, assim, eu disse, como foi que o Nassif chegou aqui? Eu fiquei profundamente feliz. O meu sócio, que é jornalista e trabalhou no Opera Mundi, ele viu na postagem, meu irmão, o Nassif tá lá! Porra! E quando eu aparecer em Recife, eu te aviso, porque eu sempre faço um sarau os bons aí, viu? Não, você está vindo sempre a Recife, como é que tá? Não, não tem nada marcado, não, mas. Nassif, fazer uma coisa melhor, melhor. Vê bem, a presidente do sindicato dos bancários é nossa cliente aqui, Suzy Tem. A gente vai fazer um encontro aqui sobre fortalecimento dos bancos públicos. Tá. E não tem uma pessoa melhor. Vou falar com você, você pode vir para cá. Claro, ué. Recife é minha segunda cidade, viu? Então, hoje mesmo vou falar com vocês. Tá, joia, E Michel. para umas datas para ti, tá? E você para cá, tem uns 3 dias, vem com a esposa, fica no final de semana aqui, faz a 26, na segunda eu tô retorno. Maravilha, Michel. Fechado. Fechado aí. Tá Obrigado, bom? Nassif. Abração, então, viu? Valeu, Nassif.